Mais do Beats, estou online, mas sozinho aqui. Homem estátua, voz de call center. Sou ninguém, faço amigos que eu nunca vi. Baixo discos que não vou ouvir. Comédia em pé, piada sem graça. Sinto meu corpo preso, tento sair ileso dos meus sentimentos. Nada me satisfaz, sei que eu sou bem mais. Thank you.